Tô ficando com alguém que terminou faz pouco tempo e ainda guarda sentimento. Olha eu aqui também, ainda tô me remoendo por causa do meu antigo relacionamento. Dois enganados, dando uma chance pro amor. Eu quero voltar no passado, ela sonha em ter de volta o que passou. E na hora da cama, o corpo não aceita, a pele não esquenta, nem beijar a gente beija. Respiro, fecho os olhos, e já que eu não esqueço, lembro de quem eu amo e só assim eu compareço. E quem tá comigo tá fazendo o mesmo. Murilo Ruf! Já que é pra ouvir tomar numa, não podia faltar ela, né, gente? Marília Mendonça! Dois enganados, dando uma chance pro amor. Eu quero voltar no passado, ela sonha em ter de volta o que passou. E na hora da cama, o corpo não aceita, a pele não esquenta, nem beijar a gente beija. Respiro, fecho os olhos, e já que eu não esqueço, lembro de quem eu amo e só assim eu compareço. E na hora da cama, o corpo não aceita, a pele não esquenta, nem beijar a gente beija. Respiro, fecho os olhos, e já que eu não esqueço, lembro de quem eu amo e só assim eu compareço. E quem tá comigo tá fazendo o mesmo. E quem tá comigo tá fazendo o mesmo. Dois enganados. Valeu, gente. Obrigada.